Señor, cuando se ve. Programa de chegar ao fixo de ponte do 100, azul 4048, em balde ao. Fica. Fecha a venda mão. Ponte do 102, vapor. Conexão, Duna. Olha, eu não vou fazer Duna, tá presente. Eu vou, Duna. Maestro parcial, com o tráfego que procede na aproximação, posição de 1 hora, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 3600 para 2000 pés, um braço 737-800, com 1.70 mais de lance, speed, inicio da opção. Cruzando 3.10 para 2.10, da VF 9 Lima, inicio redução para aproximação. Inicio redução, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, tem restrição de para 2.10, já está estabilizado, número 4. Inicio, Romeu Golf. Desça para 2.10, tem restrições, é número 4. É 2.000, é 2.04, Romeu Golf. Controle Salvador, vou passar uma grana de liberança com isso, que a exposição pare aqui. Novembro, acho que é o risco, que é a gente reporte o repertório. Agora, a operação é isso aqui. Chuva velha sobre o campo? Os olhos gêmeos, agora chuva. Para o localizador, curva à direita para o 080, é para passear. Estabilizado ali, estou na 620. Estou na 620, tinha de completa aproximação, estou no 829, tinha tudo. Com informações de pulso no 895. Bravo, Whisky, com 9, Alaska Whisky. 4567, controle. Custa a vantagem. 4 radar, subiu 360, direto alerta. Recebeu, 360, direto alerta, 5567. Correto. 7048, previsto quantas altas? Sim, sim, espera aí sobre a Serra, aguardando novas instruções. Aqui o Papa, você vai agora sobre o Serra, aguardando instruções. Alô, Serra. Alô, Papa Serra. Modificado agora as 4 e 1, base curta, pista 17, reporte nacional. Informo o Papa, autorizou isso 5 minutos, pista 17. Pode ser, Serra, reporta lá, Serra. Bom, 1620, fala 4 e 1, tiver o gerente, chame só o 1, 2 e 1, decimal 9. Azul 9082, o mesmo encontra com falha de comunicações. Tem condições de contactá-lo pelo rádio da companhia? Caso positivo, eu falo o controle da sua eventual, o controle de salvador. Afirmo condições de efetuar a ordem tranquilo, descida para o 050. Lembrando que o Ministro fala que está para o 9-10 autorizado reporte livrando na data. Contate a ingresso na pista, a reporte livrando ficha no pátio do GRE. 2301 do Largo, da presente? Avando a Abra, o senhor presente. 7, vamos para a posição de 3 horas, 1 milhas, rumo sul-oeste, programando espera sobre o fixo de plano na chegada PEF, em descida para o nível 050. Está passando 067. Controle azul 4048, pelo mantendo 050. 7, recebo cruzando 7200 pés, o 4048. Confere. Descendo para 050. 037? Consiga. Ah, cara, o cachorro, você responde com ela? Deixa eu só fazer uma liberação no fiscal, a pista me praticador de vida animal na pista. 02230, modulando? Sim, senhor. Antes, luz de juízo, já pode perto. Aguantarei. 42, autorizado a linha de colar, pistola 0, tá? Pula 120 graus, 15 nós, chuva moderada, fica molhada. Sim, 142, linha de colar, pistola 0, meu controle. 37, após rolagem de da companhia, autorizado a linha de manter pistola 0. Após a nave, companhia de manter a pistola 0, linha de manter. Proa 150, desce para 2.000 pés. Nessa proa está livre o localizador 4043. Pode confirmar um ajuste? Justo no 018. 018, obrigado. 4048 informa, perto de 900 pés, limitar 3.000 metros e chuva leve sobre o campo. Gente, obrigado pelas informações, 4043. Seu controle de Salvador, aciona identificação, mantém o número de voo 1110, guardando contato radar, voo na proa de PEF, para impressão da chegada da terra. Decolado 54, chame o controle de Salvador 1210 do sinal 8. 208, bom, é 148. Mantenha nível 00 no seu. Estabilizado ele é. Mas o 404 2, complete a aproximação, chame o turno no 8, decimal 95. 1995, azul para teta branca. 3327, contato radar, super 240, direto coral. 240, direto coral, vou tirar minha 387. Olhado e chegou a leve sobre campo. Gente, encontramos o visual, mas já está bem. Prenda de Lécio, condições visuais, volume 500 pés, ajuste em Salvador no 018, confirme passando o Veracruz, tá bom? Agora. Tem condições de instrumento, 900 pés, com 3 mil de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Prenda de Lécio. Pistão 0130 graus, 149. Mente, voz autorizado, com a 347. 337. Chalema 337, professor. Como você atuando de uma direita para a informação, quantas milhas de Gilma, Chalema 337? 15 milhas, 637. Gente, reporte resumindo o plano de coral. Viagem 337. Tenha 267 em linha, mantém o chão zero. Eu mantenho o 1-0, minha 227. Aqui no plano de coral, minha 327. Gente. Azul 3048, Solos 1900. Confira os condicionamentos na pista, por gentileza. Olhado, 4048. Prato, libera a direita, chame o Sol 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 4, 4. Linha 227, vento 130 graus, 149, decolagem em todos os números, 10. Decolagem 10, 6227. 142, chama Centro Recife, 126-85, 125-45. Zero repassa linha de pronto. 85-125-45. 325-45, 1137. Estão trabalhando a gente vai ter essa corda na sua de Yukon pra gente? Yukon, eu acho. Obrigado. Bomba 20, afastado 4 milhas para a posição coral, mantendo o 120, temos a data terminada, chame o Ilhéus 120, decimal 1. Decimal 8, bom gol. 208-627, irá. Azul 6908. Deixa o controle de Salvador, chama identificação, décima tenha nível 190, ajuste no 018, autorizado via chegada banda de onda. Lógico, sim, décima tenha 4 mil testes. Controle Salvador, boa tarde, CNR 6227. Chilena 227, contato radar, sobre 360, direto em dedo. 360, direto mesmo, 6227. Passaria do 2230, chame 7 Recife, 2000, 0, termo 28, 28. 228, 260, passaria do 2230. Azul 6918, décimo até a 050, ajuste no 08. Azul 6908, fomos para a posição de 11 horas, rumo 1 milhas, rumo sul-oeste. Cruzamento 50 para 180, uma fatal 72, não interferirá na sua aproximação. Diferente a Juliette, as condições ainda permanecem. Confirma intenções. Alto 149. Negativo pro de UCOV com o Centro Recife. Chamei mesmo em 128, decimal 35, até 1238. Mais uma 98, quantos anos vai ter a speed na chegada? 98, não vou. 208, certo. 7227, porte ao trem, tem a trem bilhete. Seu Salvador, Força 2521. Força 2521, contato radar, Super 340, via saída São Vulcão. 340 São Vulcão. Yeah, Secretaria de Juiz, reporte até. Confirme que é só de modificar as velas, né? Se diz que não é só agora. Pode estar no Jair Eco, lá na Correia do VR Salvador, guardando a galera. Aí já fora do Paulo. Já 4-5, decolou 1-2, chama controle em 1-2-0, decima 8, bom? 2-0-8, boa. 2-3-5-2-3-1. 2-3-2-3-1. 2-3-2. Roteiro, Carajá, 4-5-7. Carajá, 4-5, contato com a Dança, 2-0-9-0, direto, onde... 12. Olhe, Salvador Azul 443, ponto 090, padrão. O colete de aproximação, Champagne, no noite do Sul, a 9. Patata Patiali, Índia, Eco, controle Salvador, na escuta. 8. Caso esteja acima do 045 a 620 milhas de Salvador, eu retorno ao controle de Salvador. Olhe, boa tarde, está 4778. Está 4778. Contato radar, mantém inicialmente apoio até 5 mil. Após 5 mil, rejamo. Juliette Alfa mais 10. Após 5 mil, mantendo apoio até 5 mil, após rejamo. 423, chama 1219, direita, correção azul 6918, chama 1219, direita, chama 4423 visual, contrato nacional. Não. Pode ser 09 autorizada em uma tela. 247-78, chame sempre Recife em 126-85, copiando 2545. 2685-2545, Sam, 4778, obrigado e até domingo. Thank you. autorizado a decolar 10, vento 970 graus, 0 5 nós. Deve decolar 5.0, 0, 0, 0, 0. Autorizada a linha e manteu no zero. Autorizada a linha e manteu no zero, sem prejuízo. autorizada a linha aérea, coloca o nome do vento, lança 0 graus, 04 não. Autorizada a linha aérea, coloca o nome do vento, 04 não. Subestreita nível 340 e chame o 76 em 128, decimal 35, altera 123, decimal 8. Sobe, restrito ao 340, Recife 12835, 238, obrigado, boa tarde. Boa. Volo 097, subestreita nível 300, volo 097. Restrito 300, 097. Bruno Salvador, muito boa, 63, estou na foto da hoje, é como?